Depois de há cerca de um mês termos estado com uma Mafalda Arnaud, tínhamos prometido que regressaríamos ao fado e que esse regresso seria com dois novos álbuns. Um é o do qual estamos esta semana em destaque, falamos de Hélder Moutinho, que regressa com este Que Fado É Este Que Trago, e o outro é um álbum que curiosamente sai da mesma estampa e vem pelo nome da Joana Amendoeira. No entanto, no que diz respeito a este Que Fado É Este Que Trago, Hélder Moutinho regressa depois às edições quando já não gravava pelo menos há 4 anos. Mas nada melhor que começamos a destacar com ele o porquê de 4 anos à espera de um álbum que, por sua vez, foi na altura o Prémio Amália Rodrigues, em 2005. Antes de mais, muito boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Muito Hélder, bem-vindo aqui à Boa Nova, antes de mais. Muito obrigado, muito obrigado. Exatamente por isso mesmo, pelo facto de ter sido um disco premiado e ter sido um disco que... Foi um disco, quando eu pensei em fazer um segundo disco, não, portanto, neste caso um terceiro, não é? Mas portanto, o próximo disco depois deste tinha que ser um disco muito bom, não podia ficar aquém daquilo que já tinha sido feito. E então eu sempre achei que, pronto, tinha que ter tempo para poder compor, para poder escrever e para reunir as pessoas também certas para o fazer comigo, não é? Para reunir uma equipa, tanto os músicos como os técnicos, como os produtores, etc. E isso foi também, demorou algum tempo, demora sempre tempo, não é? E acima de tudo este disco também surgiu porque essas pessoas todas, essa mesma equipa, que é a grande diferença que existe entre o disco anterior e este, é que o disco anterior eu fui recolher a equipa, fui convidar as pessoas para o disco, isto foram quase as pessoas que se reuniram e depois me convidaram a mim e que me obrigaram a gravar. Uhum. Me disseram, pá, está na altura de gravar, tens de gravar, não podes ficar parado, portanto não sei o quê, e então pronto, lá fui fazer o disco. Mas pronto, eu acho que um disco de fado, quando basicamente é um disco temático e um disco conceptual, tem que realmente ter tempo para ser digerido e não pode ser feito em tão pouco tempo. Hélder, é? Assim, que diferenças encontra logo à partida? Já vimos aqui na Gênese onde está a diferença, mas que diferença temos em sonoridades com a Luz de Lisboa, portanto, esse álbum de 2004? Não existem muitas diferenças. Uhum. Basicamente, continua a ser fado, continua a ser o fado que eu canto, o fado que eu faço, mas existem realmente alguns instrumentos convidados. Nomeadamente, há aqui alguns temas, não todos os temas do disco, mas há aqui alguns temas que eu me lembrei de convidar o acordeon e a percussão. Pedro Santos. Uhum. Sim, o Pedro Santos no acordeon e o Quiné na percussão e o Manuel de Oliveira em dois temas também, com guitarra clássica. Uhum. Porque achei que fazia sentido, não é de forma nenhuma uma coisa original, porque isto já foi feito por outras pessoas no passado, mas achei que fazia sentido de repente convidar, porque não convidar, se o fado é uma música que está completamente, já por si só é uma música que sofre de influências musicais, naturalmente estará sempre a sofrer influências musicais, portanto faz todo sentido de repente de vez em quando convidar músicos de outras áreas. Não é o vento do norte, não é um fado magoado, fado fala da sorte e toda a sorte é um fado. Não é o mar que nos trouxe tantas palavras sentidas, como se o mar já não fosse o espelho das nossas vidas. Podia até ser o céu em madrugadas serenas, que o sonho não é só meu, mas são só minhas as penas. Nem o vento, nem o mar, nem o céu, nem a canção. É a luz do teu olhar que me acorda o coração. Nem as sombras da cidade. Thank you. onde aguardo a madrugada. Apenas a saudade da nossa casa fechada. Até por via da profissão que tem, que não só como músico, mas ligado à música, e já lá iremos, é uma pessoa que está atenta àquilo que se faz na produção musical e não só no fado. Mas no que diz respeito ao fado, que há dias a falar precisamente com a Mafalda Arnaud, dizíamos que o fado, tal como o restante de música em Portugal, está a passar uma fase de ouro. Concorda? Eu acho que está, como está a passar mais uma vez. Mais uma vez, a passar uma fase de ouro, porque já passou muitas, não é? Uhum. Isto é cíclico. No fundo, aquilo que está a passar com o fado agora já se passou, se calhar, há 50 anos atrás. E depois voltou a estar em baixo, mas depois voltou a estar em cima, depois voltou... Quer dizer, existem várias fases do fado. Há 10 anos para cá, houve realmente uma grande evolução, mas, por exemplo, há 10 anos atrás, também houve alguma pequena evolução, por exemplo, numa outra área, que tinha a ver com o fado, mas com outros arranjos. Aquilo que está a acontecer agora, por exemplo, há coisa de 2 anos, em que se começam a trazer outros instrumentos para o fado, também, por exemplo, aconteceu há coisa de 20 anos, nomeadamente com a Dulce Pontes e com o Paulo Carvalho, que trouxeram outros instrumentos. E, portanto, e antes deles, já a Amália tinha feito isso, já o Carlos do Carmo tinha feito isso, quer dizer, já outros artistas tinham feito, com orquestra, etc. Por isso, portanto, no fundo, isto é cíclico. O que está a passar agora não é uma novidade, quer dizer... É natural que provavelmente, se calhar daqui a uns anos, a poucos anos, o fado deixe de estar tanto na moda, o que isso pode, de certa forma, pode ser uma coisa boa ou uma coisa má. Portanto, para uns pode ser mau, mas para outros pode ser bom, porque isso vai fazer com que haja uma vontade de voltar a tentar, no fundo é um bocado acalmar as hastes para poder depois voltar a crescer, e é isso que faz com que o fado continue sempre a funcionar, portanto, ter momentos mais fortes, momentos mais fracos, momentos em que se filtram, em que se consegue filtrar o que é realmente bom, o que é realmente para ficar na história, o que não é para ficar na história, e, portanto, o fado é assim mesmo, é cíclico, é como a vida. O que é que reinventa o fado? É a nova geração que aqui temos, da qual temos a incluir o Helder, que dentro do seu virtuosismo arrisca em meter novas sonoridades, como há pouco falou, ou ele próprio, pelas influências que vai tendo de outros géneros musicais, que apanha aqui e ali também, tal como tudo o resto, exato, influências. Eu acho que é mais isso, não somos nós, é ele próprio, no fundo, que está sempre em embrião, está sempre a evoluir, está sempre a sofrer influências, e que no fundo, o que se ouve, do fado que se ouve hoje, já não tem muito a ver com o que se ouvia no início do século passado. Porque as coisas foram evoluindo, portanto, evoluindo em vários sentidos, quer dizer, algumas vezes para sentidos mais positivos, outros para mais negativos, mas quer dizer que foram evoluindo, foram. E naturalmente foi-se modificando. O fado de hoje não tem nada a ver com o fado que aconteceu no início do século passado. Não é? Com a vantagem de que aqui nestes 15 temas o Hélder consegue ir bem, dizer-lhe já isso, que é a nossa opinião, fundir os vários tipos de fado, porque os temos, não é? Então, tem aqui o tradicional, portanto, com o fado menor, com o fado de moraria, não é? Tem aqui temas escritos de propósito para este álbum e depois tem fatos descritivos. Sim, portanto, no fundo o disco é um bocado conceptual. Começa com aquilo que nós acreditamos que possa ter sido o início de tudo. E então aí temos o fado de moraria. O primeiro tema é um tema original, embora tenha uma introdução inspirada no fado menor. Mas depois é um tema original. No fundo funciona como se fosse o prefácio de um livro, não é? Neste caso o prefácio de um disco, que é o que faz este track, é o tema que dá o nome ao disco. Depois tem alguns de fados tradicionais, entre os fados clássicos eu escolhi o Moraria e depois alguns tradicionais, escolhi o caso do fado de Isabel e o fado artilheiro. Depois há um novo fado tradicional, considerado, portanto, aquilo que nós consideramos, porque tem a estrutura de um fado tradicional, portanto, sob umas quadras do David Manuel Ferreira, eu compus uma música, portanto, com a estrutura de um fado tradicional, portanto, consideramos um novo fado tradicional, e então aí passamos. Portanto, nesta fase foi realmente aquilo que nós acreditamos, no fundo é uma viagem imaginária, não é? Portanto, nós acreditamos que possa ter sido por aqui que as coisas começaram e depois então entramos no por onde passou, por onde andou. E aí os fatos descritivos, que tem dois fatos que falam de bairros da cidade, um deles no fundo uma pequena homenagem que fazemos ao Max e ao Arthur Ribeiro e também a um grande guitarrista, portanto o José Nunes, porque o tema, no fundo, tem um pouco a ver, existe algum, na introdução e no solo, no meio das vielas de Alfama, existe um pequeno solo também de uma guitarrada dos anúncios, que é o fado Dona Filipa. E, por sua vez, segue-se para um original sobre um outro bairro de Lisboa, sobre a Madragoa, feito, portanto, com letra minha e música minha, do Manuel Oliveira. Portanto, no fundo, são fatos que, de certa forma, eram, descreviam um bocado os bairros, um deles mais antigo e outro novo. E depois passamos para os fados originais, onde existe um fado ou outro descritivo e alguns outros fados que são os novos fados. E é aquilo que, no fundo, nós acreditamos que possa ser o caminho do seguimento desta música. Não é? Que fado é este que trago no mar alto da saudade, onde navega a paixão e onde às vezes naufrago com toda a minha verdade, com todo o meu coração. Que rio é este onde correm as mágoas da minha vida, correntes do meu país, quando as saudades não morrem. Mais a despedida para voltar a ser feliz. Que fado este que trago no mar alto da saudade. Que fado é. Vezes naufrago com toda a minha verdade. Que fado és. Que espelho é este onde vejo um olhar de solidão? Se o outono desespera, quando no primeiro beijo senti que o teu coração descobria a primavera. saudade. Que fado, que fado, que fado és. E onde às vezes naufrago com toda a minha verdade. Reúne-se para este disco o virtuosismo, e desculpe repetir aqui o termo, mas é o virtuosismo dos excelentes músicos que o acompanham. Um trio de fado onde tem o excelente guitarra de portuguesa, o Ricardo Parreira, depois tem o Marco Oliveira no viola de fado, e depois tem o Yami, que por sua vez, o Yami é luzangolano, não é? Que aliás sei que também tem uma melodia aqui num dos temas, não é? Duas. Exatamente. E onde toca o baixo acústico e o contrabaixo, depois tem aqueles músicos convidados que já há pouco falou. Exato. É assim. Esta base, no fundo, todos os músicos que aqui estão têm eles as suas próprias carreiras, não é? Exato. Ricardo Parreira gravou um disco com o Fernando Alvim que se chama Tributo a Fernando Alvim, que é um disco de instrumentais, que retrata um bocado a guitarra em duas fases, portanto a guitarra de Lisboa e a guitarra de Coimbra. Depois temos a... Sim, é um disco bem conhecido aqui na Boa Nova, porque exato, passa. Exato. Depois o caso do Marco Oliveira, que embora seja um excelente viola, também é um fadista da nova geração, uma grande promessa, portanto tem 20 anos. E o caso do Yami, que além de ser, no fundo, luso-angolano e de ser um grande baixista de fado, também tem o seu próprio projeto, que se chama, portanto, que por isso mesmo se chama Yami, que é um projeto de música afro-europeia, no fundo em que ele canta música de Angola com alguns músicos europeus também. No caso do Quiné, o percussionista, também tem o seu próprio disco também de percussão, um projeto que ele fez interessantíssimo. O Pedro Santos também tem o seu próprio projeto, e o Manuel de Oliveira também tem o seu próprio projeto. No fundo são músicos, cada um deles fez as suas carreiras, mas que, por variedíssimas razões, gostaram de se juntar, de se reunir para fazer este disco comigo, e eu sinto-me muito orgulhoso com isso. E obviamente sim, são bastante bons, quer dizer, e acima de tudo neste disco reflete-se o empenho que eles tiveram para conseguir fazer um disco bom, neste caso. Perfume de rosas bravas, folhas caídas de novembro, brisa nas margens do Tejo, nos beijos que não me davas vinham restos de setembro, amordaçados num beijo. Tenho um segredo na praia, tenho uma onda no mar, e quando a tarde desmaia só me resta o teu olhar. Tenho uma rosa encarnada ao lado do coração, tenho toda a primavera no calor da tua mão. Era branca a madrugada, o contraste do segredo que trazias no olhar. E a lua às vezes calava, desvendava quase a medo o som das ondas do mar. Tenho um segredo na praia, tenho uma onda no mar. E quando a tarde desmaia, só me resta o teu olhar. Tenho uma rosa encarnada ao lado do coração. Tenho toda a primavera no calor da tua a dor que os nossos corpos fechados suspiravam desejo. Era o perfume da flor nos lençóis amarrotados, amordaçados num beijo. Tenho um segredo na praia, tenho uma onda no mar. Isto traz-nos a colação, e depois já voltamos ao disco, a sua função de ter uma empresa, chamamos assim, HM Música. Portanto, não há dúvida, porque do HM, percebo perfeitamente, vem da Alder Montinho, que faz management, booking e lança também editor de discos. Aliás, este disco sai pela sua editora, como aliás saiu ainda há pouco tempo, falámos aqui com o Luís Caracol, com o álbum 9 de Luís Ialata. Exatamente. Também é um dos compositores deste disco. Exatamente. Portanto, eu apostei muito em termos de nova geração, novos compositores. Todos, portanto, o Ricardo, a base de fado nos discos, neste caso Ricardo Parreira, é compositor comigo num tema que é o Esta Voz. Eu fiz a letra, ele fez a música. O Marco Oliveira fez a letra e música do tema Fado à Janela. O Iami fez o Que Fado Este Que Trago e o À Espera de Uma Paixão. O Manuel de Oliveira fez comigo parceria musical em três temas, neste caso na Rua do Meio, em que a letra é minha, a música é minha dele. no Nem Ventos Nem Madrugadas, que a letra é minha e a música é minha dele, e o A Onda no Mar, que a letra é minha e a música é minha dele. Depois, também quis apostar um bocado em alguns compositores da nova geração, nomeadamente no caso do Luís Caracol. Uhum, excelente, e num segundo. Exatamente, porque no fundo ele é um excelente compositor numa área que não tem nada a ver com o fado, numa área da pop, mas eu acredito que toda a vida aconteceu isto, toda a vida existiram grandes compositores de outros géneros musicais que acabaram por fazer coisas, grandes fados. Basta falarmos no Alan Woman, no Paulo de Carvalho, ou, sei lá, numa série inclusive maestros, orquestras que fizeram, ou Raul Ferrão, por exemplo, o Ferré de Trindade, que fizeram coisas fantásticas, fizeram grandes fados, neste momento imortalizados, e acho que o Luís, pá, é um excelente compositor, e além de ser um excelente compositor, é uma excelente pessoa, e se reflete naquilo que faz, e por isso realmente temos ali um grande tema. Se os meus olhos se perdem nos teus, e os sentidos se enlaçam em nós, tenho medo de não me encontrar, de ficarmos sós. Se os meus sonhos se escondem nos teus, e os tormentos se insurgem no ar, tenho medo de ficarmos sós, de não me encontrar. E se a esquina da dor atravessa lamentos das noites sem fim, o que vai ser de mim? Será que o dia não acorda no rasgo de lua que atravessa o mundo e num segundo me deixa sonhar em querer ficar? Será que o dia não acorda no rasgo de lua que atravessa o mundo e num segundo me deixa sonhar em querer ficar, em querer ficar? Se os meus beijos se perdem nos teus e os segredos se calam sem voz, tenho medo de não me encontrar, ficarmos sós. Se os meus passos se encontram nos teus e os momentos se negam a dar, tenho medo de ficarmos sós, de não me encontrar. E se a esquina da dor atravessa os lamentos das noites sem fim, o que vai ser de mim? Será que o dia não acorda no rasgo de lua que atravessa o mundo e num segundo me deixa sonhar em querer ficar? Será que o dia não acorda no rasgo de lua que atravessa o mundo e num segundo me deixa sonhar em querer ficar, em querer ficar? Será que o dia não acorda num rasgo de lua que atravessa o mundo e num segundo me deixa sonhar em querer ficar? Será que o dia não acorda num rasgo de lua que atravessa o mundo e num segundo me deixa sonhar em querer ficar, em querer ficar? Se os meus olhos se perdem nos teus. Mas como é que alguém se repente resolve criar a Gaia Música, é autor ao mesmo tempo e consegue ter uma relação de ligação tão forte com estas bandas? Aliás, como iremos ter um dia mais tarde falar com o João Amendoeira, também sai pelo seu selo. Exatamente, com muito orgulho. A Joana está connosco a trabalhar mais ou menos aí desde os seus 18 anos, se calhar um bocadinho mais cedo, se não estou em erro. portanto, nós já temos um disco com ela, portanto, já trabalhámos, obviamente, em produção executiva noutros discos em que ela gravou, na altura, para a CNM. Depois, entretanto, já temos um disco, um primeiro disco, a nossa primeira edição, portanto, porque isto foi sempre uma agência de espetáculos e de management, mas é só há coisa de 2 anos atrás, 3 anos mais ou menos, é que decidimos começar a editar. O nosso primeiro disco foi o disco da Joana Mendoeiro, A Flor da Pele. Exato. E é uma pessoa que nós achamos que tem um talento acima da média, quer dizer, é uma grande fadista, uma grande cantora e uma grande pessoa, um grande ser humano. E essas coisas refletem-se depois também em cima do palco e em cima de tudo aquilo que ela faz. E, portanto, acho que este disco foi uma ideia, no fundo, conjunta, não é? Depois do que aconteceu no espetáculo com a Orquestra do Algarve em novembro do ano passado, lembrámos-nos de realmente fazer na Festa do Fado, que é um festival do qual nós fazemos parceria com a EGA, que organizamos, criar um ensemble, um quarteto de cordas, um quarteto de sopros, para juntar ao trio de fado da Joana e mais um acordeonista, e neste caso criar um projeto que se chama Joana Mendoeiro e Mar Ensemble, do qual depois seria gravado ao vivo e filmado para fazer um CD com a oferta de um DVD. E pronto, surgiu mais um filho, não é? Uhum. Mais um filho do qual nós temos muito carinho e muito amor para continuar a avançar e para apresentar por aí fora. Sim, mas aí chegaremos, porque com a ajuda dos vossos excelentes promotores, e também temos de falar aqui neles, enfim, porque exato, às vezes as pessoas interrogam-se como é que as coisas chegam às rádios, chegam porque há pessoas de boa vontade e com um espírito de trabalho muito grande que nos fazem chegar e lembrar das coisas. É preciso gostar de música e é preciso ser profissional, portanto, e eles são. Exatamente. Ora, neste momento tem, para além daqueles com quem já trabalhava, tem também a Paula Gonçalves, já a nossa conhecida do tempo da Zona Música. Exatamente. E que agora está a trabalhar. Exatamente, que está a trabalhar convosco. Elas trabalhavam as duas na Zona Música, e antes disso trabalharam juntas noutras editoras. Exato. E eu sinto-me bastante feliz por isso. É sempre bom quando sabemos que há pessoas que, enfim, entregam a camisola, um caso isto, não é? Muitas vezes falamos nos artistas, falamos nos cantores, nos músicos, etc. E esquecemos das pessoas que depois estão nos bastidores a lutar porque estas coisas venham ao de cima, não é? Para que a verdade venha ao de cima. E realmente elas as duas fazem uma equipa excelente. Eu fico contente com isso. Talvez houvesse uma flor aberta na tua mão. Talvez houvesse uma flor aberta na tua mão. Podia ter sido amor, foi apenas traição. Podia ter sido amor e foi apenas traição. É tão grande o labirinto que vai dar à tua rua. É tão grande o labirinto que vai dar à tua rua. Ai de mim que nem pressinto a cor dos ombros da lua. Ai de mim que nem pressinto cor dos ombros da lua. Talvez houvesse a passagem de uma estrela no teu rosto. Talvez houvesse a passagem de uma estrela no teu rosto. Era quase uma viagem, foi apenas um desgosto. Era quase uma viagem, foi apenas um desgosto. é tão negro o labirinto que vai dar à tua rua. É tão negro o labirinto que vai dar à tua rua. Sou o fantasma do instinto na cinza do seu futuro. Sou o fantasma do instinto na cinza do seu futuro. Tens agora a mão fechada no rosto, nenhum fulgor. Tens agora a mão fechada no rosto, nenhum fulgor. Não foi nada, não foi nada. Podia ter sido amor. Não foi nada, não foi nada. Podia ter sido amor. Sido amor, não foi nada, não foi nada. Podia ter sido amor. Regressamos aqui à questão do fado por esta razão. Até há pouco tempo dizia-se que o fado era piroso. Isto, estou a lançar o termo até para provocar um bocadinho a discussão. Era piroso, não se passava, não, também não passava na rádio, porque passava-se também alguma música pimba, para quem passava fado, e era mais conotado com essa, com música de alguma qualidade. Hoje em dia, felizmente, passou, mas lançamos este desafio. Passou porque lá fora foi reconhecido o fado, ou passou porque tinha mesmo que passar? Eu não sei. Não sei muito bem, existem várias questões. Eu acho que o fado, na minha opinião, obviamente, nunca foi piroso, sempre foi uma música simples, obviamente, nunca foi uma música muito... Eu acho que não se deve traduzir... O sinónimo de simples não tem a ver com piroso. Portanto, o sinónimo de simples, para mim, às vezes até é muito mais difícil, mas mesmo muito mais difícil fazer uma música simples do que uma música difícil. Porque fazer simples e bonito, existem grandes melodias no mundo inteiro que são provavelmente as mais bonitas, mas também as mais simples que existem. Aliás, se formos ver, a maior parte dos grandes compositores de música clássica, por exemplo, as músicas são simples. Quer dizer, se nós nos recordarmos de uma série de músicas de grandes compositores de música clássica, nós até nos lembramos das melodias. E se não fossem simples, nós não conseguimos lembrar, não nos conseguimos lembrar delas. O facto de não haver muitas notas, não haver muitas à volta das músicas, não quer dizer com isso que as músicas não sejam bonitas e que não tenham, e que não façam sentido. Agora, existem momentos em que, e mesmo no próprio fado, existem fados bons, fados de muita qualidade musical e literária, mas depois também existem, obviamente, como em toda a música, existe a música mais pirosa e menos pirosa, melhor e pior, no rock, no pop rock, ou no rock, ou no heavy metal, ou qualquer género musical, ou mesmo na música clássica, existe boa e má. Portanto, no fato também é natural que isso aconteça, não é? Agora, o que pode ter acontecido é que, em alguma altura da evolução do fado, ou do percurso que o fado teve, se calhar as pessoas davam mais valor, ou ouvia-se mais, ou aparecia mais ao público, provavelmente, o fado na sua pior qualidade e não na sua melhor qualidade. Mas neste momento não posso considerar isso. Neste momento acho que o fado está está, graças a Deus, na moda de cima, em termos de qualidade. E com excelentes intérpretes. Hora morta, noite escura, uma guitarra a trinar, uma mulher a cantar o seu fado de amargura. E através da vidraça enegrecida e quebrada, a sua voz magoada entristece quem lá passa. Vielas da Alfama, ruas da Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas da Alfama, beijadas pelo ar, quem me dera lá morar para viver junto do fado. Vezes desperta e apanha desprevenidas duas bocas muito unidas numa porta entreaberta. Então a lua acorada sente da sua culpa com quem pede desculpa, esconde-se envergonhada. Vielas da Alfama, ruas da Lisboa antiga, não há fado que não diga coisas do vosso passado. Vielas da Alfama, beijadas pelo ar, para viver junto do fado. Vielas da Alfama, beijadas pelo ar, quem me dera lá morar para viver junto do fado. Já te confalo com o Arnaud, dissemos sempre que as fadistas, as mulheres, têm um protagonismo que os homens não conseguem. Isso deve-se a quê? Eu acho que isso deve, em termos nacionais, não. Em termos nacionais, eu acho que isso até é uma coisa que não existe uma série de homens a cantar e a fazer carreira nacional com bastante sucesso. Em termos internacionais, sim. Em termos internacionais, eu penso que até há muito pouco tempo as mulheres, a maior parte das pessoas não sabiam que os homens também cantavam fado. Isto deve-se ao facto, provavelmente, à Amália ter sido a pessoa que mais fez carreira internacional, porque os homens da história do fado sempre fizeram muita carreira internacional, mas muito mais dentro do âmbito das comunidades portuguesas, enquanto que a Amália não. A Amália furou realmente para o público estrangeiro, fez teatro, encheu Olimpiadas. Quem diz isso? Diz o Lincoln Center, o, sei lá, em Nova Iorque, sei lá, o, fez, quer dizer, no mundo inteiro ela conseguiu, ela quando cantou no Japão, ou quando cantou em Hong Kong, cantou para chineses, não cantou para a comunidade portuguesa, não é? Exato. Ou no Japão para japoneses, portanto, não há uma comunidade portuguesa no Japão. Agora, a maior parte dos homens, quando andavam lá fora a fazer espetáculos, iam ao Brasil para cantar para uma comunidade portuguesa, ou em França, sempre muito mais ligados à comunidade. Portanto, não, os homens não se tornaram tão conhecidos. E as pessoas sempre associaram muito mais o fado a vozes femininas. O que já não está a acontecer, as coisas estão a mudar. Quer dizer, já eu ainda, há coisa do ano e meio, mais ou menos, fiz um concerto no Lincoln Center em Nova Iorque e as pessoas realmente vieram ter comigo depois no fim quer dizer, estavam 5 mil pessoas a assistir e vieram uma série de pessoas, não só portugueses, porque também estavam alguns portugueses, mas não estavam muitos, estavam para aí 20 portugueses ou 30, o resto era tudo americanos. E por uma grande pena minha, não é? Porque eu gosto muito quando viajo, se é a coisa que mais me satisfaz é conseguir cantar também para portugueses, para já porque entendem a língua e depois porque têm uma forma de nos acarinhar com que os estrangeiros não têm, não é? Portanto, é diferente, não é melhor nem pior, mas é diferente e eu também gosto muito de cantar para portugueses. E o que eles disseram foi que nunca pensaram que o fado pudesse ser cantado por homens também, para eles foi uma grande surpresa. Há 2 meses atrás estive em Boston, depois fomos a Somerville cantar um pequeno clube numa cidade, uma sede universitária, e veio uma senhora ter comigo dizer, ah, eu não fazia a mínima ideia que os homens também cantavam, já tinha ouvido alguns discos de fado de homens, mas aquilo parecia um género diferente do fado cantado por mulheres, porque era uma coisa tipo ópera, e eu depois acabei por refletir, por falar com ela, e acabei por perceber que ela tinha ouvido discos de fado de Coimbra, portanto não era fado de Lisboa. E depois ela disse, realmente, e depois de ouvir assim, acabei por perceber que realmente os homens também cantam fado e que gosto muito, e portanto, e cada vez mais os homens vão começando a aparecer no mercado internacional como fadistas, e até há uns 5 anos atrás, as pessoas vendiam, os agentes internacionais, quando falavam num homem a cantar o fado para os programas, falavam de como se tivessem falado de uma coisa rara, não é? Portanto, a male fado singer, portanto, que era uma coisa que não era muito normal. O futuro do fado é romper portas, naturalmente. Sim, quer dizer, eu acho que, acima de tudo, ou digamos que a função do fado é, acima de tudo, divulgar a nossa cultura, a nossa expressão e a nossa língua pelo mundo fora, tentar manter um bocado a lusofonia, que é uma coisa que já vai perdendo um bocadinho, e que nós, com o fado, conseguimos lá fora, o mais possível, evitar que isso aconteça. Portanto, manter a lusofonia, manter a nossa cultura, tanto para quem não é português, assim como para os portugueses que lá estão, para as comunidades, e assim também para os descendentes que lá estão, que deverão, e cada vez mais estão a abrir os olhos em relação àquilo que também no fundo é deles, que é as descendências deles e a cultura deles, não é? Portanto, e nós sentimos-nos gratificados quando chegamos lá fora e sentimos que a malta nova portuguesa aparece e que fica contente por ver fado e por ouvir fado e por dizer assim, afinal, e muito mais, obviamente, por causa da questão dos circuitos da World Music, eles começam a sentir cada vez mais que o fado faz sentido para divulgar o país de onde eles vêm, não é? Embora não tenham nascido, mas são descendentes. Quem serão os consumidores, entre aspas, não é? Deste, que fado é este que trago? Eu acho que, acima de tudo, não têm que ser, obviamente, só fadistas, não é? Portanto, obviamente que os fadistas também vão ser. Os fadistas, quando eu digo fadistas na alma, não é? Exatamente. Portanto, aqueles que apreciam o fado. Que apreciam o fado, não sei o quê, portanto. Mas não tem que ser só, tem que ser, acima de tudo, pessoas que gostem de música, que gostem de poesia, que gostem de boa música, que gostem de sei lá, falem das coisas da vida, no fundo, não é? Mas se tivesse que arriscar, quem é que vai comprar o CD? Dizia que é a pessoa dos 18 anos, dos 25, dos 30, dos 40? Eu acho que é assim, não é propriamente uma pessoa muito nova, não é? Porque o fado não é uma música para uma pessoa de 16 anos, quer dizer, não. Quer dizer que uma pessoa de 16 anos, eu com 16 anos já gostava de fado, e há muita gente, obviamente, que pode gostar. Mas acho que a partir dos 20 anos, qualquer pessoa pode começar a gostar de fado e pode começar a gostar daquilo que ali está e até aos 70, 80, 90, 100. Quer dizer, significa que o fado, assim, um bocado como o bacalhau, aprende-se a gostar? Sim, sim. Como o bacalhau ou como a Coca-Cola, não é? Uhum. Estranha se depois entrar. Eu quando digo bacalhau foi porque é aquilo de tão genuíno português temos à nossa mesa, não é? Exato. E no fundo também não é bem português. Exatamente. Assim como o próprio fado, embora seja tão português como é, sofre influências de uma série de géneros musicais. Sim, namoraria, não é? Tudo. Quer dizer, são 700 anos dos Mouros em Portugal antes de Portugal ser Portugal, uhum. São as colónias, são tudo o que emerge numa cidade como Lisboa e depois a expansão, não é? Para todo o país. Não é? Agora temos aqui um disco que, como já várias aqui foi dito aqui na Boa Nova, é um cartão de visita. Permite-lhe assim, quando está numa sala de espetáculo, dizer no final do espetáculo, este sou eu, levem-me para casa, não é? É neste circuito que os discos se vendem mais hoje em dia, além dos discos de fado? Ou vai haver aquela pessoa que vai necessariamente à discoteca e que no meio de vários géneros musicais vai à procura do disco de fado e eventualmente vai à procura do Hélder Moutinho? Eu acho que existe uma série de locais onde podem ser vendidos os discos, nomeadamente as lojas específicas, não é, de música. As grandes superfícies. Também há, por exemplo, nas bombas de gasolina, também há uma série de... Muitas vezes as pessoas vão viajar num, uhum. num carro, param numa bomba de gasolina para pôr gasolina e entram e de repente vem um disco, olha que engraçado, não tenho nada que fazer, vou fazer uma viagem não sei quantas horas, vou comprar este disco para ouvir na viagem. O que é fantástico também, pode ser bom, é gratificante. Uhum. E depois também nos próprios espetáculos, as pessoas vão ver o espetáculo, realmente... Quando o espetáculo corre bem e as pessoas gostam, pelo menos 10% da audiência compra o disco. E, portanto, é sempre possível também vender discos nos concertos. O que é importante é que os discos não sejam demasiado caros. Portanto, uhum. cada vez mais tem que se começar a pensar em baixar os valores aos discos. Não se pode ter discos a 20€ nas lojas, porque isso não faz sentido nenhum. Tem que ser um disco máximo 15€, porque precisa de compra. Portanto, mas não é só cá em Portugal, em qualquer parte do mundo. Portanto, compra não é propriamente realmente comprar um disco. Ainda muito mais numa situação em que estamos, em que as pessoas podem fazer downloads na internet, exato. Podem piratear, podem não sei o quê, não sei o que mais. Podem, quer dizer, não podem. Ou seja, é tecnicamente possível. É tecnicamente possível. É um convite, e o preço caro é um convite. Não é eticamente possível, mas é. Enfim, mas aí... Mas isso, pronto, isso temos duas horas de discussão, exatamente. Isto era preciso que as pessoas pensassem um bocado. Mas, consciência, tem que se consciencializar de que, mas nós também temos que ajudar as pessoas a criar essa consciência. Desenvolver essa consciência, exatamente. E daí, obviamente, quando fazemos um disco, temos de ter algum cuidado com tudo o que está envolvido à volta do disco. Não tem só a ver com aquilo que fazemos em estúdio, obviamente que é preciso que as pessoas sintam que este disco que aqui está fez com que estivesse, se fosse preciso, um mês em estúdio, com muitas horas a gastar em estúdio, com que estivesse praticamente um mês a trabalhar na produção de imagem, produção de capa, e corresponde às fotografias, corresponde aos textos, corresponde à própria capa, ao design, a tudo e não sei o quê, mas para isso é preciso chegar às pessoas com esse produto. Não se pode chegar às pessoas depois com um jewel box, com um disco de plástico, exato. Com uma folhinha lá dentro, mais nada, com os temas, porque aí as pessoas vão olhar para aquilo e vão dizer, ok, isto não custou nada a fazer, portanto não há um objeto. Isto vale 1,5€ e acabou, pronto. Pronto, exatamente. E para isso, para ter um disco de plástico, com uma filhinha lá dentro, obviamente que as pessoas preferem fazer comprar um download, ou comprar ou piratear, download da net, não é? Mas agora, o Hélder tem a vantagem de ser músico e estar também na vertente de produção, assim. Por exemplo, nós há duas semanas temos aqui com o bando do Rei Pescador, que editaram agora mais um disco com edição de autor, já não o faziam há uns anos. Um dos membros dizia, mas nós encontramos agora o nosso disco, que se chama Terra Agreste, e fomos a um determinado local de venda, e custava 18€. Okay. E ao lado estava um disco, na altura até identificou, mas podemos dizer, olhos nos olhos, Luís Represa, já estava a 8€. E a pessoa vai comprar um disco até porque quer oferecer a alguém, e claro, pega no de 8€. Claro, claro que sim. Que fazer é isto? Pois, isto tem tudo a ver um bocado com o preço que o disco é vendido às lojas. Se o disco é vendido com um PPD 7€, a uma loja, naturalmente a loja é capaz de meter a margem, não é? PPD de 7€ não digo. 7€ pode ser para um grossista pode vender depois um PPD de 9€ à loja. E a loja mete uma margem, pode ficar mais ou menos em 14,45€, 15€ no máximo, não é? Agora, se um disco é vendido à loja por 12€, é normal que a loja depois ponha uma margem de lucro ao ponto de chegar aos 18€. Exato. Não é? E, portanto, tem tudo a ver o preço que se vende. E depois, quando os olhos nos olhos de Luís Represas já estava a 8€, não era um disco... Não, portanto, estamos a falar de um disco que já estava numa fase de promoção. Exatamente, sim, exatamente. Portanto, não era um disco novo, não tinha acabado de sair. Porque o disco, no fundo, quando sai, sai um bocadinho mais caro. E depois é que depois... Mas é preciso que haja também flexibilidade da parte do artista e da editora para baixar valores de PPDs, para que as próprias, depois, as próprias lojas consigam baixar valores também, não é? Exato. Agora, a loja naturalmente tem que ter uma margem de lucro, não é? Mas que muitas vezes, obviamente, que não está nas mãos só da loja, nem sequer está nas mãos só do distribuidor. Mas disse há pouco de enriquecer o disco em si, pelo ter ser mais atrativo. Aliás, pegamos aqui no exemplo da Joana Amendoeira, que vai ter um DVD a acompanhar, como já teve o álbum de A Flor de Fado da Rafa Darnou. Sim, sim. Portanto, isso também é uma maneira de cativar as pessoas pela imagem, não é? Acima de tudo é preciso pensar, as pessoas quando gostam de um género musical, já no passado também, sempre foi assim, nós, as pessoas quando gostam de um género de música gostam de comprar um objeto para ter em coleção. E quando se fala de um disco com uma capa de plástico, eu costumo, tecnicamente chama-se wallbox, com uma pequena folha só e mais nada, no fundo não é um objeto de coleção. Um objeto de coleção é no fundo um disco, como o disco da Mafalda, que é um digipack, com um DVD, que é um digipack e é realmente um CD, em que oferece depois um DVD. Ou o caso do disco da Joana Amendoeira, que vai ser um digibook, que no fundo é um livro, é um pequeno livro com 53 páginas, com as letras todas traduzidas em inglês, e é um livro, no fundo aquilo é um livro, é o formato de um disco, mas no fundo é um livro. Depois tem um CD e tem um DVD integral, ao vivo, portanto, do espetáculo na festa, no fundo o disco é ao vivo, e o DVD também é ao vivo no espetáculo da festa do Fado. Isto, no fundo, as pessoas quando vão comprar isto, se calhar isto pode custar, na loja, 17, 18, eu não sei, não faço ideia qual é o preço que vai ficar, mas no fundo, as pessoas quando compram isto, estão a comprar um objeto, estão a comprar uma excelente prenda, que pode ser para eles próprios, ou pode ser para oferecer a alguém, mas é uma prenda, no fundo é um objeto. Se de repente isto fosse uma coisa de plástico, se calhar também pode ser uma prenda, se for bem elaborado, se for bem feito, mas é preciso ter cuidado com as fotografias, é preciso saber se fazer fotografias em condições, trabalhar com quem sabe trabalhar, com as pessoas que são realmente profissionais. Para mim é tão importante quem elabora uma capa, quem faz o design de uma capa, quem faz a fotografia de uma capa, como quem produz o disco, porque hoje em dia, por mais que nós possamos gostar muito da música, e realmente quem produz o disco é muito importante, é, sem dúvida nenhuma, muito importante, mas depois o produto final também é importante, porque as pessoas gostam de terem... Isto é quase como chegar ao pé de uma criança de 5 anos e oferecer-lhe uma cópia do disco do Nodi. Portanto, o disco do Nodi, a criança diz assim, não, eu não quero isto, eu quero é o original que está na loja. É cores e com... É com cores, tem fotografias, tem um livrinho, muito... Exatamente. Portanto, não quero uma cópia, não é? Portanto, e no fundo é... Quem, não, no fundo nós, todos nós, na verdade, temos um bocadinho de crianças entre nós. E gostamos de ter isto. Eu gostava daqui a 50 anos pegar num disco, pegar no digibook da Joana Amendoeira e dizer assim... Olha, tenho isto aqui guardado nesta prateleira, nesta coleção que eu tenho de discos, vou aqui tirar isto, vou mostrar se calhar aos meus netos, aos meus sobrinhos, netos, olha, está aqui um disco, e abro o disco, mostro as folhas, pronto, as pessoas podem ler, enquanto estão a ouvir, posso-lhes mostrar as coisas, quer dizer, agora pegar num pequeno CD que está guardado numa pilha de CDs, que depois desce perto, depois até não... Mas isso vai acontecer, não vamos mais longe, o que está a acontecer hoje em dia é o vinil, não é? Há excelentes capas de vinil que hoje em dia são um gosto para que são novamente procurados. Exatamente. Temos exemplos disso em português, mas eu vou dizer alguns álbuns, por exemplo, que eu tenho, que têm álbuns de Santana. Sim. E dos Yes, dos Boston. São obras de arte. São obras de arte. Exatamente. Autênticas. Eu tenho um álbum do Santana, um triplo álbum, que abre todo, faz uma imagem fabulosa. Exatamente. Que é, pronto, é das coisas que mais gosto, acima de tudo, pelo disco, não só pela música em si. Exatamente. Embora também aprecie, naturalmente. Claro. Estamos a falar. Sim, acima de tudo, nós compramos a música, mas depois também queremos comprar o pacote, não é? Enfim, isto levar-nos-ia, temos a conversa aqui bastante mais comprida. Hélder, agradecer antes mais o melhor que teve de estar aqui na Boa Nova, desejar um excelente trabalho para este que fada este trago e desejar-lhe melhores venturas, quer em termos de vendas, quer em termos de espetáculos que se irão seguir, naturalmente. Desejar também as melhores venturas para aquilo que é a sua empresa, a HM Música, e naturalmente dar-lhe conta que nós aqui na Boa Nova teremos tempo todo a disponibilidade de colaborar convosco, sendo certo que contaremos sempre com a vossa colaboração. Ok, muito obrigado. Obrigado, Márcio. Até a próxima. Esta voz com que te chamo é quase louca, água pura do mar. Mas não sabemos.